Olá, meus amigas. Vocês estão ouvindo o podcast Wahreva. Written Wahreva. Heróis mitológicos, o Hércules, Jasão, Perseu, Sifrid, etc e tal, a jornada do herói e tudo mais. O senhor Alex Matos, que é o próprio, já fez até um post, né, cara, sobre a jornada do herói, uma já, vez, alguns séculos atrás, bem legal. Diga aí. Tá na hora de republicar já. Bom, recicla ele. A gente vai entrar numa série, pessoal, de posts reciclados agora. Você não vai mais escrever. A gente vai reciclar os velhos que você não lembrou mais e vamos botar tudo lá. Podia acertar nessa porcaria no começo mesmo. É o Areva sustentável, né? É, isso então, aí. Antes da gente falar de herói, vamos falar aquele negócio básico, né? O que é um herói pra vocês? Aquaman, porra. Aquaman é foda. Pô, tá esperando uma piada tua com isso. Então, o herói é aquele cara que vai atrás de uma realização, né, cara? Vai atrás de alguma coisa ou pra salvar a humanidade. Assim, é que a gente já assistiu aquele vídeo lá do Joseph Campbell, né? Poder do Mito. Ele explica que, na verdade, ele não busca salvar a grande maioria, mas ele se salvando a si mesmo, conhecendo a si mesmo, ele consegue servir de exemplo para outras pessoas, né? O Super Mario enfrenta toda aquela merda lá, pega as moedinhas no sinal, salvar a princesa. Ele é um herói, pô. De acordo com a visão de vocês, um herói é só aquele cara que tem o objetivo de salvar uma pessoa. De vocês, não, é o cara que também ele vai em busca de alguma coisa para se melhorar, né? Então, mas ele vai em busca de uma coisa consciente pra se melhorar? E aqueles heróis que caem de paraquedas no meio do... Sim. Chama em inglês de plot, né? Cai no meio do plot lá, e aí? Veja bem, nesse vídeo aí do Joseph Klimber. supletivo. Meu Deus, não existe falar merda no podcast, ele é um verdadeiro Joseph Klimber. Tô indo embora! Esse documentário do Joseph Campbell, ele descreve então dois tipos de proezas heróicas, né? Primeiro ele fala da proeza física, no caso que envolve se sacrificar para salvar uma pessoa, e também um outro tipo que é aquele herói espiritual, que ele aprende e que ele encontra uma forma de experimentar um outro nível de vida espiritual e que depois volta e comunica esse tipo de vida a outras pessoas. E também ele descreve dois tipos de heróis. Aquele herói que ele, por exemplo, na mitologia celta, que é muito comum, que o cara tá lá tranquilo na dele, na aldeia, e de repente ele começa a perseguir um animal que leva ele para dentro de uma floresta. De repente esse animal ele se transforma numa entidade poderosa, e esse personagem ele se vê jogado nessa aventura. E também, e aquele herói que o Joseph ele até usou o exemplo Telêmaco, né? Que era da mitologia, filho de Ulisses, quando ele é chamado por Atenas e que ele fala assim, a Atenas fala pra ele, vai encontrar seu pai, que no caso é uma aventura heróica pra ele, pra descobrir qual é o destino, qual é a origem, e ele vai intencionalmente. Então tem essas duas diferentes heróis, entre o herói intencional, aquele que ele vai atrás de um objetivo, e aquele herói não intencional, aquele jogado nessa aventura. E tem uma terceira também, situação que seria obrigatória, né? Mas então, o conceito de herói mesmo, de verdade, é todo aquele que se arrisca, ele faz um sacrifício, é um sacrifício aí de novo, um sacrifício em prol de outra coisa, por isso que ele é considerado um herói. E um herói, ele não é perfeito, porque, vamos comentar uma coisa aqui, vocês colocam o Homem-Aranha e o Super-Homem, qual que é o mais popular? O Homem-Aranha. Por quê? Ele não é perfeito. O Super-Homem é muito perfeito, isso cai naquele lance. Ninguém gosta de gente perfeita, tá? Que não consegue se espelhar, o cara é muito fodão, sacou? Então o herói, ele é imperfeito, tá? Então ele faz o quê? Ele vai atrás, ele faz aquela... Ele sai do mundinho dele, que aí já é a jornada do herói, né? Que é o chamado pra aventura, que é o quê? É um plotzinho besta, vamos lá. Vamos lá, aquele filme lá, 13 quadros, ou 16 quadros, lá do Bruce Willis. Aí você contextualiza antes. O cara vivia naquela chefatura de polícia lá, era um bêbado lazarento que estava quase se aposentando, chamado para aventura. O capitão de polícia chega para ele e fala assim, viu, leve esse criminoso aqui da chefatura de polícia para cadeia X, você tem que atravessar 16 quadras para chegar lá. Aí o Bruce Willis vai fazer o quê? O herói, ele sempre tenta negar. Pô, eu tô bem aqui, não quero ir lá não, né? Então ele faz o quê? Ele vai negar. Não, ô, capitão, porra, eu tô aposentando, velho, tá foda, né? Não, você vai pra lá. Aí ele dá uma dica, faz uns beicinhos, mas vai levar, entendeu? Então ele abandona o mundo dele, o mundinho fechado dele, o mundinho seguro que ele conhece, e vai pra um novo mundo que ele não conhece. Uma coisa totalmente diferente do contexto que ele vive. Então ele vai dar rolê nas 16 quadras. E aí, durante essa parte, ele descobre que tem os bandidos que querem matar esse cara e ele tem que proteger. Aí ele passa aquele perrego todo, entendeu? Se fode pra cacete e entrega o cara lá. E quando ele volta com uma carga, que ele chama de elixir. Ele volta com uma experiência a mais, ele volta com XP, sacou? Ele volta mais iluminado. Então ele já volta sabendo que, como é o mundo lá fora, além do bairrinho onde ele morava. Então ele volta com conhecimento e esse conhecimento ele usa pra alguma coisa, tá? A jornada do herói, ele tem 12 passos, se eu não me engano. Se alguém tiver interessado, manda um e-mail pro Areva, depois manda por escrito. Não, no teu post não explica lá, a gente vai botar o post aí junto com o podcast, cara. É bom falar também que essa jornada do herói aí já serviu de roteiro pra vários filmes, como não, Star Wars, filmes, por exemplo. Né? O Campbell, ele... Tudo. Não foi só o Campbell, tá? Teve mais gente que ele chama de... Agora não vou lembrar o termo, tá? Não foi o Campbell que inventou isso. Isso é uma coisa, é um conceito... É um conceito, época, né? É que ele escreveu um sobre isso. Alex Matos, quem é Joseph Campbell? Esse Campbell é simplesmente o cara que o George Lucas se baseou pra poder fazer Star Wars. Tá? Só o Star Wars que presta, não o Star Wars novo. Tá? Tanto que o cara morreu morreu, aí ele fez a trilogia nova, né? Velha, sei lá que graça, aquela merda que teve um conjunto, e já não tinha o Campbell pra dar pitada, ficou uma bosta. Essa é a minha opinião. Eu ia falar isso. O Campbell também, é o seguinte, ele era um mitólogo, ele curtia esse lance de mito. Então ele saiu pelo mundo estudando quanto é tipo de mito, quanto é tipo de religião. O cara era um fodão, na minha opinião, eu pago um pau pra ele, era o cara mais sabido da época sobre mitologia que tinha, saca? Ele leu psicanálise, leu Caralho a Quatro, ele leu bastante coisa e ele chegou num. Ele traçou uma linha e a tese dele era o seguinte: não era mostrar as mitologias. Como coisa diferente. Ele unia as mitologias numa linha só. Ou seja, mostrando esse inconsciente que criava as mitologias. O que ele estudava muito era a mitologia dentro de um contexto psicossocial. Essa é a grande contribuição dele. Era mostrar como que a mitologia funcionava dentro do inconsciente individual e dentro do inconsciente coletivo de uma sociedade. Eu também concordo com esse lance de que o George Lucas fez cagada depois que o Joseph Campbell morreu, cara. Mas vem cá, me diz uma coisa. O Joseph Campbell morreu antes ou depois do retorno de Jedi, cara? Ele morreu em 83, né? Morreu em 83, 87, se não me engano. Ele já viu uma cagada final, né? Viu, Oxviu, Oxmerda. O Campbell deve estar dando mortais carpados no túmulo dele, com esse negócio do Darth Vader gritando... ele era amigão, né, cara, do George Lucas. Sim, eles eram super amigos. Tanto que esse documentário foi gravado na casa do George Lucas, né? No Rancho Skywalker. Mítico! Só deixa eu comentar bem rapidinho um negócio que eu lembrei. Disso da jornada do herói. Que é engraçado que, tipo assim, vocês já devem ter visto, né? Eu vivo vendo essas piadinhas que fazem, mostrando que, por exemplo, Harry Potter e Star Wars, a história é igual, que vários filmes têm a história igual, tipo, querendo dar a entender que eles são plágios um do outro, né? Tipo, as pessoas não sabem que existe essa jornada do herói, que na verdade isso é um conceito que basicamente toda história é assim, né? Toda história é uma jornada do herói, né? É bom a gente falar assim, o pessoal quiser saber mais sobre essas coisas aí, o Herói de Mil Faces, né, que foi o livro que o Joseph Campbell escreveu, explica aí o passo a passo aí de esboçar esse padrão básico aí que ele fala, né? Explica bastante. E independente, né? Independe de país, cultura, qualquer coisa assim, o cara pode escrever daquela maneira lá, que provavelmente vai ser um livro, uma história, uma animação, seja o que você for escrever sobre o assunto, de sucesso, né? Porque o que a pessoa tá esperando é aquilo, né? Como o Rafael tava falando, eu também falei um pouquinho, só pra complementar aquele negócio da jornada do herói, que eu acho que não ficou muito claro. Essa jornada do herói é inconsciente, é um contador de história, ele vai contando e é inconsciente. Isso é um inconsciente coletivo, né? Inconsciente da humanidade. O que eles fizeram foi simplesmente pegar isso e classificar. Não que todas as histórias sigam essas 12 regras, né? Mas se você pegar o Homem-Aranha, por exemplo, são todos os itens, tá? A jornada é completa do Homem-Aranha. Até o pacto com o Mephisto. tirando o fato dele ir lá. Não, se bem que pode ser. Ele tá reiniciando, ele tá morrendo e voltando como uma pessoa teoricamente melhor, né? Não, beleza, olha só. A gente já falou do Luke, né? Jornada do herói de Star Wars, que o Luke Skywalker faz a jornada do herói, Homem-Aranha e tal. É, voltando pra mitologia, então, no caso, quais são exemplos desses heróis que concluem essa jornada aí? A gente tem Hércules, Jasão, Perseu, qual que é o mais legal de se falar? Olha, cara, o mais legal não existe. O legal é você pegar o herói, né, entender por que ele faz o que ele faz. É uma mensagem, como o Rafael tava falando. É uma mensagem, é um ensinamento, é um alerta. Ele quer dizer o quê? Todas essas historinhas de heróis, além de entreter, ele serve pra quê? Serve pra nos guiar a consciência e falar o seguinte, que sem sacrifício não tem recompensa, entendeu? O cara vai passar o diabo pra poder pegar a recompensa no final. Mítico! Cara, a melhor história da mitologia sobre a jornada do herói é os 12 trabalhos de Hércules. Você já leu a historinha do Zé Carioca? Hércules. Que ele morava no Monte Olimpo, que era o lugar mais limpo da Terra, porque todas as faxineiras viviam limpando o chão e tal. E aí a madraça dele, a Jaera, ela chegou no Zeus lá, que eu não lembro qual era o trocadilho com o nome dele, e mandou que o Hércules estava muito vagabundo e mandou pra Terra fazer os 12 trabalhos de Hércules. Eu lembro do Monteiro Lobato, cara, 12 trabalhos de Hércules, Monteiro Lobato. Acho que foi o primeiro livro que me obrigaram a ler. É, eles usam muito, né? O Asterix também teve uma história com os 12 trabalhos. Aí era o trabalho de Asterix, ele fazia quase as mesmas coisas que o... Mesmas coisas, ele tinha que fazer umas coisas diferentes, mas eram... eram quase iguais ao que o Hércules fazia. A Turma da Mônica também teve os 12 trabalhos. Eles sempre fazem essa história, né? É que o trem emblemático, né, cara? É aquele lance. Note que todos os heróis faziam coisas que os comuns não fariam, entendeu? Eles tinham coragem de romper aquela barreira do comum deles. Por exemplo, eu tenho um emprego aqui, eu tô feliz com o meu emprego, eu trabalho de sol a sol e tal. Aí acontece uma invasão alienígena. Não vou largar meu emprego pra ir na invasão alienígena, mas nem a pau. Já esses heróis, o quê? Eles se dispuseram o quê? Sacrificar o meio comum deles e partir pra cima do bagulho, entendeu? Aí o Hércules tinha super força, os caras eram bons guerreiros, o Aquiles era fodão, e por aí vai, entendeu? É, eles têm aquelas qualidades nos quais a pessoa teria que se espelhar, né, no caso. Isso. É um guia, né? Na verdade é um guia pra mostrar pra você como seria o comportamento. Agora, se você fizer um paralelo com os heróis da mitologia antiga, clássica, vamos falar assim, e com os heróis hoje, cara, você vai ver que o conceito é o mesmo. Uhum. O conceito é o mesmo. Os super-heróis, por exemplo, cara, é quase a mesma coisa, né? Inclusive, algumas histórias são iguais, né? A história do Lanterna Verde, por exemplo, é quase a história do Prometheus, que roubou o fogo dos deuses, né? Positivo, positivo. Inclusive, a história do Prometheus lá é um simbolismo pra mostrar o quê? Conhecimento vem da nação. Né? O cara roubou o fogo dos deuses. O que quer dizer aquilo? Ele roubou o conhecimento dos deuses e entregou pros humanos. E ele se ferrou por isso, mas ele é um herói, concorda? Meio Robin Hood também, né? Roubar os que tem muito pra dar pros que não tem nada. É, o Robin Hood é um outro exemplo de mito. Um mito um pouco mais recente, mas é. Mas é um mito também. Quer dizer, ele só tem 500 anos, né? É, não, recente em comparação, claro. Você pega se você quiser ver esse negócio de herói pra comparar, rapaz, escolhe qualquer herói, vai. Qualquer um. Qualquer super-herói. Batman. Pode ser o Batman. Olha como é que é trágico o negócio dele na jornada do herói. Ele era um garoto comum, riquinho, tal, aquela coisa toda, vivendo no seu mundinho fechado. De repente acontece o que? O chamado pra aventura. Que é o que? Matam o pai dele e a mãe. Entendeu? Então ele é forçado a entrar naquela noia dele de combater o crime por causa do trauma de infância. Então ele vai fazer o treinamento dele. Ele acha o mentor dele pra poder fazer aquele treinamento, tal, aquela coisa toda. Então os caras que treinaram com ele e tal. Aí ele volta renovado pro mundo, depois dessa jornada que ele teve. Ele volta pro mundinho dele antigo e bota pra fuder com todos os criminosos, entendeu? Ele volta com uma recompensa, que é o treinamento dele completo, né? Então os heróis de hoje, os super-heróis, cara, são, pra mim, eles estão ressuscitados. Os heróis, aqueles contos de heróis mitológicos, né? Eu acho que casa totalmente o que tinha anterior para o que tá fazendo hoje com os heróis, com as histórias assim que exaltam. E mesmo nesses filmes como Mercenários, por exemplo, é simplesmente uma jornada de um herói ali. certo? Menos ele explodir nas vilas, é um negócio, é o herói ali mesmo, mas... É, porque a questão da moralidade do herói depende do tempo e da época, né? Mas o conceito em si é o mesmo. Agora eu quero ver o Cable. Puta que pariu. Não, mas peraí, ele não foi criado pelo Liefeld? Falou qualquer herói, velho. Cable, vamos lá. Então, já que você falou, José, Cable, ele era uma criancinha toda fofa, maravilhosa, vivendo no seu contexto bonitinho. Aí ele um vírus tecno-orgânico pega ele, aí o pai dele tem que fazer o sacrifício de mandar ele pro futuro. Aí ele vai pro futuro pra ser criado o vírus tecno-orgânico e volta com o trabucão. Aí é que cagou, entendeu? Até ali tava até. Viu? Não, e é aquela coisa assim, ó. Se hoje em dia a gente não tivesse outras instituições como guias morais, como no caso a escola, a religião, etc, etc, etc, os super-heróis fariam o que no passado os deuses e os heróis fizeram, que era justamente ser um guia moral sobre o que fazer, sobre como se comportar, sobre o que não fazer, sobre como não ser e assim por diante. Eu já sei, cara, eu vou fazer a saga do anti-herói, vou escrever pro Areva depois. É o cara fudido que tá uma vida de merda, no meio desse tempo ele adquire um vício, seja qual for, cigarro, bebida. A jornada do anti-herói. É, aí ele recebe um trabucão invocado de alguém, ou garras na mão. Mas assim, ó, a gente falando aqui de herói, a gente falou mais da questão do super-herói, embora seja uma coisa até meio óbvia, mas também dá pra citar, que os super-vilões também fazem parte da jornada do herói, porque a história deles também serve como um guia moral do que não se fazer, de que lado não seguir e assim por diante, né? E tem todas essas regras que o Alex citou também. E legal ver assim a moralidade, né? Que a gente estava conversando sobre moralidade, o conceito de moralidade. É, por exemplo, os heróis antigos, eles matavam, pilhavam e destruíam, entendeu? O cara arrancava a cabeça, o Hércules matou a própria esposa, matou o próprio filho, tal, aquela coisa toda. Teve a expiação dele, mas ele não foi pro inferno por causa disso. Inclusive o Hades não era pra punir os pecadores, era pra punir as coisas assim que não se encaixavam no Monte Olimpo, naquelas doutrinas do Monte Olimpo. O bem e o mal foi uma criação de zoroastrismo, aquela coisa, mas não era da religião grega. O bem e o mal, essa função de fazer maldade ou fazer bondade, entendeu? Rafael manja muito mais do que eu sobre essa parte, que o cara faz filosofia. Pode explicar melhor, né, Rafa? É, na verdade é que não existia. Existia bem ou mal, sim, mas como conceito do que é correto e o que é incorreto de se fazer. Não existia essa dicotomia de. Existe um bem absoluto, existe um mal absoluto. Isso surgiu com as religiões posteriores, né? Com a mitologia posterior, né? O que se tinha era assim, ó, o que é moralmente correto dentro de um contexto de civilização, porque a gente tem que lembrar que aqui eu tô me baseando mais na questão da cultura grega, mas a gente tem que ver que o auge da mitologia grega pegou bem o auge da cultura avançada grega, né? Então, da democracia e de todas essas questões de vida em sociedade. Então, o viver em sociedade, o agir corretamente dentro da sociedade era uma coisa importante. Então, o bem e mal era mais dentro disso aí. Não existia um bem absoluto, não existia alguma coisa que escapasse, que fosse externa ao ser humano e no que se refere a bom e ruim. Existia o que era correto e o que era incorreto dentro do agir social, no caso. E nesse contexto aí, se você pega o Odin era um cara que tinha era um deus com um objetivo. O objetivo dele era o quê? Arrumar guerreiro pra colocar no Valhalla, né? Colocar no Valhalla pra ter o quê? Quando tiver o Ragnarok, ele tem guerreiro suficiente pra botar pra quebrar. Então o que ele fazia? É, se você pega os contos nórdicos, o Odin é sempre o cara que provoca. É o cara que provoca conflitos. Tem uma passagem dele que tem um casamento lá pra poder... Sabe aqueles lances antigos, né? Você casa sua filha com o filho do seu inimigo pra poder firmar a paz, né? O Odin chega no meio da festa, mete uma espada no meio de uma árvore e vai embora, entendeu? Quem tirar dali é rei, sacou? E aí dá aquele conflito pra poder tirar a espada e vir a guerra. É isso que ele quer. Então ele provocava, propositalmente, guerra pra ele poder ter mortos e os mortos nos salões dele pra poder fazer o Ragnarok. Então a moral era o quê? Luta. Era aquela conduta de conquistar. Se você morresse... sem a espada na mão, você ia direto pra ser mastigado pelo Fenrir, né? A gente falou sobre Star Wars, a gente poderia considerar que o Senhor dos Anéis também é uma mitologia moderna? Sim. Positivo. Aliás, qualquer romance, cara, é uma mitologia, na minha opinião, cara, porque é uma história. Principalmente você tem a ver com explicar a realidade, né? Tipo, o Senhor dos Anéis é um outro mundo. Se tu pegar, por exemplo, os quadrinhos DC Comics de Marvel, eles têm todas as características de mitologia. Eles têm os mitos de criação, porque já foram criadas histórias de como surgiu o universo Marvel, como surgiu o universo DC. Eles têm os seus próprios deuses. No caso da DC, tem, por exemplo, os novos deuses. As alienígenas, alguns alienígenas podem ser considerados deuses. No caso da Marvel, tem os os próprios Thor, os Guardiãs, enfim. Então, tipo, se tu pegar qualquer ficção, mas no caso, assim, se tu pegar, por exemplo, DC e Marvel, DC, o universo DC é uma mitologia. É um exemplo de mitologia moderna. Uhum. É, tanto que o Silmarillion lá, do Tolkien, ele explica a Terra-média, né? Uhum. É o mito da criação do Tolkien. Tudo. O Senhor dos Anéis, ele também tá envolvido com os mitos europeus, né? Por exemplo, tem um relato alemão, que é sobre o anel dos Nibelungos, que é um anel que um gnomo forja e é um anel mágico, entendeu? É, tem até um filme, né, sobre isso. Sim. É que o Tolkien era, é o anel dos Nibelungos, é que o Tolkien era mitólogo, né? Então ele bebeu dos mitos celtas, né? Ele e aquele cara lá de Nárnia também, que era camarada dele, só que o Nárnia ele pegou o lado mais animalesco dos celtas, né? E o Tolkien pegou esse lance de elfo, anão. O Tolkien, cara, ele criou até a mitologia do Senhor dos Anéis, a premissa dele. Tá certo, ele criou também para histórias pros filhos no início lá, dizem, né? Mas a ideia dele também de criar a língua élfica e criar tudo aquilo ali era ter uma mitologia britânica, né? O que é legal de olhar na ficção é justamente isso, né? Que como a gente não precisa mais das narrativas para questão de moral, porque a gente tem, como eu disse antes, outras instituições, a gente vê só como ficção. Mas se não, a gente veria, por exemplo, O Senhor dos Anéis como uma mitologia e outras, Crônicas de Nárnia, Harry Potter, como uma mitologia. Mítico! Ô, Freud, você que curte aquele filminho chato lá, você consegue tirar e exprimir uma mitologia do Blade Runner? Olha só, filminho chato é a senhora e sua família, mas... você... Não, mas cara, ele tem sim, na verdade ele cria um contexto baseado no nosso, no nosso universo, né? A base seria o nosso, a realidade mesmo, e ele joga pro futuro, que na verdade já não é nem mais futuro, né? E aí ele cria... ele tem uma questão de criar os seres artificiais, né, e analisar eles. Então eu não sei se eu consigo encaixar isso nos passos, acho que dá, né, dá pra encaixar a jornada do Deckard lá nesses passos do herói aí tranquilamente, né. Essa própria jornada do herói, ela é um padrão, né, que você pode até não ter um ou outro item aí na jornada de cada um, mas ela segue um padrão, né, de toda a história. O cara precisa ter realmente alguns desses passos aí, não tem como não ter. E no Blade Runner, pra mim, é um exemplo claro, tá? Eu tava zoando, então fumi, mas não, tô mal. É um exemplo claro de mitologia atual. Porque o quê? Ele tá fazendo o quê? Uma crítica. Tá falando como o Rafael disse. É, te dando um aviso de como seria se continuasse daquele jeito, entendeu? Ele tá mostrando, tá dando um alerta pra você. Você concorda? Sim, sim. É, na verdade é o próprio Cyberpunk, né, que tem uma visão distópica ali, que hoje em dia é tão comum, né? Mas na época não era, por isso que... O Blade Runner é considerado tão influente, né? É um dos primeiros obras, assim, que teve... Embora não tenha sido popular de início, mas que abordou isso daí. Um futuro que não era aquele futuro bonitinho, né? Que o pessoal imaginava sempre que o futuro era uma maravilha, né? É ter tudo de avançado comida, o cara aperta o botão, sai a comida e... Aquele negócio de Jetsons lá, né? O Blade Runner quebrou um pouco isso. Agora, a mitologia dele, na verdade, ele se baseia num conceito mais do nosso... realidade mesmo, e isso mesmo joga pro futuro, né? Então, inclusive, a tecnologia mata um pouco a mitologia, né? Ela, na verdade, eu acho que ela sufoca, a tecnologia sufoca a mitologia, né? E eu acho que essa saída de filmes contando histórias, romances em livro, quadrinhos ou outras mídias, até mesmo videogame tem umas histórias que eu considero mitológicas, porque são muito boas, entendeu? Umas críticas sociais muito fodas. Então eu acho que isso aí seria uma mitologia moderna, a mitologia de hoje. Não sei se vocês concordam comigo. Sim, os caras hoje em dia desenvolvem as coisas em níveis que você nem acredita, né, cara? Você pode pegar Star Trek, Star Wars, que a gente falou, Harry Potter e Diablo até, aquele joguinho. Você, pô, o cara cria toda uma história, um pano de fundo, só um dos que eu conheço, né? De jogo que eu conheço um pouco mais da história é Diablo. Então, mas todos eles, né? O cara quando desenvolve um pouco mais e acaba virando realmente modelo de conduta para as pessoas, né? O cara que acaba fanático naquilo dali, o cara se espelha naqueles personagens principais ali e toma como modelo de conduta, que nem a gente que pensa o Superman não faria isso. Isso acaba valendo para cada geração ter os seus heróis. E na minha opinião é a mitologia moderna. Então, é mitologia pra cacete, né, cambada? Então, vamos fazer, nem não dá pra falar, se aprofundar num podcast só, e aí a gente vai usar nossa velha máxima, né? É dar um podcast só pra ele, né, pra cada mitologia dessas aí. Então, pra gente fechar aí, não se estender demais, vamos cada um citar alguma curiosidade mitológica, alguma história que queira citar, uma passagem interessante, o favorito de cada um aí, pra gente dar um panorama aí de cada... dos gostos varianos. Senhor Zenon, diga uma aí. Tem uma curiosidade bem bacana que é a respeito da origem da palavra anfitrião e da palavra sósia, né? Na mitologia grega, anfitrião era o nome do marido de uma mulher que chamava, de uma humana que chamava Alquimena. Então, enquanto o anfitrião estava na guerra de Tebas, o Zeus tomou a forma do anfitrião para pegar a Alquimena. E aí o Hermes tomou a forma do escravo do anfitrião. E o nome desse escravo era Sósia. Então, para montar guarda ali no portão. Então, depois a confusão foi criada, porque o anfitrião ele duvidou da fidelidade da esposa, com razão. E aí tudo foi esclarecido pelo Zeus. Aí o anfitrião ficou contente por ser marido de uma escolhida do Deus, né, de Zeus e não sei o quê. E daquela noite de amor nasceu Hércules. Então, a partir daí, o termo anfitrião passou a ter o sentido de aquele que recebe em casa. Resumindo, corno manso. Então, se alguém chamar você de... Ah, esse cara é um anfitrião, você manda o cara pra merda. Eu tenho uma do Thor. Diga aí. Eu falei durante o podcast que o Thor era uma besta, né? Na verdade, todos os deuses nórdicos ali, com exceção do Odin e do Loki, era tudo burrão. Mas o Thor, ele suplantava essa burrice dos deuses, né? Então tem umas passagens nos contos do Thor que é muito engraçado, cara. Tem uma que é o seguinte: os caras embebedam o Thor e roubam o martelo dele. E aí ele quer pegar o martelo de volta, né? Os gigantes do gelo roubaram o martelo dele. Então ele quer pegar o martelo de volta. E aí ele tá sem martelo pra enfrentar os deuses do gelo. Aí o que ele faz? Ele se disfarça de mulher, seduz um gigante do gelo, casa com ele, aí na surdinha rouba o martelo e sai correndo, entendeu? Diferente do outro. Brincadeira, hein? E eu que assisti a porra do filme do Thor e achei que tava descaracterizando o personagem quando ele entra na encolha lá na base temporária da SHIELD lá, dando uma de espião lá, se esgueirando. Falei, pô, o Thor não faz isso, pô. O Thor chega dando porrada. Não, olha aí, o Thor é um safado. Se fosse o Thor da mitologia, ele ia chegar arrancando a roupa pro Samuel Jackson, né? Cara, eu gosto muito da mitologia egípcia, né? Então eu vou falar da história do Osíris, que é engraçada, mas pra ele não seria muito, que o Osíris era o cara fodão do Egito, né? E ele tinha dois irmãos, três irmãos, na verdade, mas eu vou falar especificamente dois, que um era a mulher dele e o outro era o Set, que reinava só sobre o deserto, né? Daí ele ficava meio puto porque ele reinava só sobre o deserto, ele sacaneou o Osíris e enfiou ele dentro de um caixão. Não vou contar a história para não ficar muito extenso, mas enfiou ele dentro de um caixão e aí a Isis, que é a irmã e esposa do Osíris, achou ele, aí o Seth ficou puto e cortou ele um monte de pedaços e espalhou pelo Egito inteiro. Aí a Isis, como toda boa irmã e esposa, foi atrás de todos os pedaços e conseguiu reunir todos os pedaços de volta, menos um. Adivinha qual? Exatamente, menos o pênis dele, e que tinha sido devorado por peixes. Por incrível que pareça, mesmo assim, ela conseguiu ressuscitar ele e, em forma de transformada em ave, ela conseguiu dar pra ele e eles terem Horus, que tem uma cabeça de falcão. Oh my god! Mas peraí, o Horus, meu, eu sei que não sei a versão que você pegou, mas o Horus não tinha ajudado ela a buscar os pedaços do pai? Sim, tem uma versão. Não, tem uma versão que diz isso sim. Tem uma versão. Ele quebrou o set de porrada por ter matado o pai dele, né? Isso, tem uma versão que ele já existia antes. É que, na verdade, assim, tem uma versão em que eles são meio que, tipo, a Santíssima Trindade, né? Que é Isis, Horus e Osiris. Então, tipo, daí o Horus sempre existiu como filho, assim, e tem essa versão aí. É aquilo que eu disse, né? Tem várias versões do conto. Mítico! Tem algumas curiosidades que é interessante, né, dentro do próprio mundo nerd, assim, que envolve um pouco mitologia. Por exemplo, o Tocha Humana. O Tocha Humana, ele foi baseado no Prometeu, né, que é o mito grego que criou os humanos e roubou o fogo dos deuses, que a gente já falou, né. Na música também tem muita coisa. O Iron Maiden, por exemplo, tem uma música que chama Flight of Icarus, e nessa música cita o Ícaro, que ele tentou fugir da ilha de Creta voando com as asas dele lá e morreu, porque chegou muito perto do sol. O Ciclope dos X-Men, que é o nome dos gigantes da mitologia grega. Tem um monte, cara. A palavra, por exemplo, ó, a palavra música, ela foi inspirada em musas gregas. Elas eram filhas de Zeus com a Mnemosyne. E elas inspiravam o espírito criativo nas artes e nas ciências. E várias outras coisas, cara. Por exemplo, olha só aqui, ó. A palavra erotismo, que vem de Eros, que era o deus grego do amor. Olha só. Esse aqui é pro duende, ó. Sprite é uma palavra inglesa que significa duende, espírito ou fada. Você, pra que esse Sprite é a fininho do Peter Pan, viu? Assim, tinha trocentas fadas, não sei se você sabe como é que funciona a mitologia das fadas. É trocentas fadas, era o povo da floresta, era o povo mágico. Então tinha a fadinha lá, esses sprites aí eram fadinhas tipo sininha, aquelas pequenininha lá com asinha, sacou? Ah, a minha sim. Mais viadinha de todas. Sim, sim. E as fadas eram punk, viu? Não era fadinha assim, fofinha, que a gente vê nesse caderninho de menininha virgem, não, viu? Era fada que devorava os outros, era fada que trocava seus filhos por outras fadas, entendeu? O negócio era punk mesmo, cara. Achei que você ia falar que a fada é tipo aquela do labirinto de fauna lá, que você tem que colocar num prato de leite e nasce um negócio tudo deformado. Cara, o labirinto de fauna é um bom exemplo, cara. É um bom exemplo. Excelente exemplo, aliás. Então, a Nike também, marca de roupa aí, de tênis. Nike foi gerado por Zeus e Atenas, né? E era a personificação da vitória. E até o Morfeu do Matrix, que é o nome do deus grego dos sonhos. E também foi baseado pra colocar o nome na substância morfina. Manja! Mercúrio usava uma sandália Nike. Não, mas foi baseado nele pra fazer o símbolo da Goodyear. Cara, você achou um belo de um site aí, velho. Eu tô com uma revista Mundo Estranho aqui que fala sobre mitologia, cara. Ô, só comprar essa revista, velho. Tô louco atrás dela, velho. Eu te dou ela. Ah, beleza, fechou. Eu tenho uma aqui que pode explicar também o Homem-Formiga da Marvel, cara. Tem um mito que é africano do Abatuá. Que na mitologia Zulu, eles eram minúsculos, né? Eles eram seres que eles eram capazes de se esconder debaixo de folhas de grama e usarem formigas como montaria. Aí aqui fala, né, que dizem que vivem uma vida nômade. Diz a lenda que essa criatura é extremamente sensível sobre seu tamanho. E ao se deparar com uma delas, você nunca pode ofender o seu orgulho, né? Chamar o cara de baixinho, né? Ou a bátua. Senão ele vai tentar te matar com flechas envenenadas. E tem uma história que eles contam lá também, que se uma mulher grávida tiver no seu sétimo mês de gravidez e ver uma bátua do sexo masculino, quer dizer que o filho dela vai ser menino. Olha aí, você sabe de onde vem a cerveja, né? O nome Brahma é a principal divindade hindu, que é a criadora e condutora do universo. Na verdade, Brahma, na religião hindu, é o universo. Tipo, e nós vivemos dentro de Brahma. Se tornou uma entidade, então, no caso. A própria divindade é o lugar onde a gente vive, né? O Brahma, no caso. Tá. Eu vou falar uma curiosidade aqui que que até o Zé já inclusive viveu. Que a Pim tem duas cachorras no sítio lá dela, que são o nome de duas titãs. Não por acaso, que as cachorras são enormes e grandes. Que uma chama Gaia e outra chama Medusa. Justamente. Mitologia grega e tal. E a Pim é outra que curte pra caralho mitologias e manja pra caramba também, não pôde participar. Legal. Bom, uma bem manjada aqui que eu vou falar, né, cara? Uma que eu acho foda é o Prometeu, né? que ele se fode bonito, né? O Zeus coloca ele amarrado, manda uma águia comer o fígado dele, porque o fígado dele regenera. E ele fica lá fudido, né? Como punição por ter ajudado a humanidade. A punição, a punição dos deuses são sempre as mais brandas, né? O outro tem que segurar o planeta Terra toda a eternidade. Ele só se fode só, cara. O outro come a mãe e depois se cega e... É uma beleza. Tem que ter uma tragédia grega, né, meu camarada? Tem que ter uma tragédia grega. Daí que vem o termo tragédia grega, né? Digamos que os caras eram bem dramáticos. Não, e é legal que, assim, cara, os negros cultuavam os Zeus. Por que que os caras cultuavam os Zeus? Você acha que é porque eles queriam ter rainhos pra soltar da mão? Ou é porque eles queriam pegar geral igual os Zeus, cara? É sempre plano da putaria, né, velho? Mítico! Eu só queria indicar um filme, cara. Tem um filme que chama Ágora, que é um filme espanhol, com uma atriz chamada Raquel Weiss, que fala sobre... A gente tava falando de mito, de religião e tal, não sei o quê. Fala um pouco dessa história, assim, da mudança dos gregos, né? De acreditar nos deuses dele pra acreditar no cristianismo, então. Vale a pena, um filme bem legal. Então, no filme ela é uma filósofa, né? É Hipátia. E pra quem não sabe, Ágora era a praça principal da cidade. Isso. Da Grécia. Onde eles ficavam lá debatendo, né? Falando de filosofia e tal. É, onde eles debatiam tudo sobre os rumos da cidade, né? Porque a Grécia era literalmente uma democracia, né? Tipo, todo mundo se reunia na praça e cada um tinha sua opinião e dava sua opinião sobre os rumos da cidade. É. E a gente tem que falar da nossa filosofia areviana aqui, o nosso filosofia, essa mitologia do Areva. O nosso sedutor, o nosso Zeus, que não pôde estar aqui presente hoje. É, não, já citamos ele. Nosso Latin Bom, Lover mais conhecido do mundo. O Senhor dos Bacanais. Bom, um outro filme que eu recomendo, que é manjadaço, cara, mas que eu assisti desde moleque, é muito foda, é o Fúria de Titãs, o original, né, cara? Com a animação stop motion. Isso que é mostra a história do Perseu. E era muito maneiro, cara, enfrentando... A Medusa, porra, é foda. Esse filme é maneiro demais. Hoje em dia é toscão pro pessoal de hoje, né? Mas tudo bem, né? A refilmagem ficou mais tosca do que o original, então foda-se. Pois não, vale muito a pena. O original é muito foda, cara. Vale muito a pena assistir mesmo. Eu tenho um filme também, É Devem o... Eu não vou lembrar o nome do filme, assim, mas é mais ou menos essa linha, assim. Devem os deuses estão loucos, ou os deuses estão loucos, alguma coisa assim. Os deuses estão loucos, é. Os deuses devem estar loucos. Isso é que sai naquele contexto que a gente falou de desconhecido, né? Porque os caras acham uma garrafinha de Coca-Cola no meio da África e assistem o filme, que é legal pra caralho. Faz aquilo como um deus, show de bola. Como? Peraí, eu não entendi. Os caras acham uma garrafinha de Coca no meio da África, assistem o filme que é foda? Como assim, velho? Assiste o filme, vocês vão entender isso. Não, e a garrafinha tava andando ainda, hein? É. Cara, eu tenho uma sugestão também relacionada a mito e mitologia. Assista um documentário chamado Eros, Deus dos Astronautas. Tudo bem que é baseado no livro do cara mais charlatão do mundo, que é o Eric Von Däniken, mas é legal mesmo. Mas é legal também. Ele fala, na verdade, ele parte de uma teoria que vem das histórias do H.P. Lovecraft, que todos os deuses das mitologias são inspirados em astronautas alienígenas que vieram pra cá em algum momento da Terra. Ah, muito bom. Jesus amado. Pois é, no Cthulhu, hein? Isso aí, nem falamos do Cthulhu. Ah, do Cthulhu. Pô, sacanagem, cara. Ah, eu percebi, mas eu não quis me meter e entrar nessa questão, mas eu tinha pensado o seguinte, eu tinha falado de logo. Uma coisa que nós não falamos foram os nomes dos semideuses, né? Foi muito por cima aí. Ah, é verdade. É, mas isso merece um podcast só pra ele. Tudo isso terá podcast só pra ele. Nós vamos tucutar no Facebook, no podcast. E ele não precisa ficar triste, nós vamos lembrar dele. Vamos fazer um. Ah, a gente pode fazer um podcast sobre o Lovecraft, né, cara? Porra, isso é uma boa, hein? Então, um podcast foda pra caralho. Então, é mais uma promessa pra vocês continuarem cobrando a gente aí. O de mitologia tá pago, vamos se fuder, não reclame mais, vamos se catar. E é isso aí, senhores. Chega de mitologia hoje, chega! Eleva! Well, everybody's heard about the bird. Olha aí, senhor Moura de volta no Momento Areva. Aqui hoje só eu, Freud e Moura. Como é que vai, senhor Moura? De volta ao Areva, seja bem-vindo. Pois é, depois dessas férias forçadas que o Areva me fez, eu fiz uma piadinha de mau gosto sobre a Vanessa Camargo no e-mail do Areva, a galera me botando na geladeira. Foi excluído do podcast, porque sabe como é que é, influências financeiras aqui no Areva, né? Eu quase pedi demissão do Areva, mas daí nenhum outro blog quis me contratar, daí eu fui obrigado a voltar. Já aí voltar. Isso aí. Bom, seu passo tá mal, hein? Puta que pariu. Bom, pessoal, estamos aqui hoje para fazer um Momento Areva. Temos acumulado aí alguns podcasts sem leitura de comentários, mas vamos fazer aqui de dois podcasts, o último de mitologia, né? Parte 1 de mitologia. Não vamos fazer agora, vamos deixar, né, para ser lido junto com a parte 1 e parte 2. Vamos à leitura dos comentários do podcast sobre Reino do Amanhã. Senhor Moura, quer destacar algum aí? Eu vou destacar um só aqui, cara, que é do Eduardo É o Michael Wazowski. Wazowski. Pronto. Eduardo Wazowski. Ele botou aqui: realmente Reino do Amanhã foi ótimo. Muitos dos easter eggs comentados eu nem imaginava que existiam, como o pessoal desse desenhado ali. Agora é só esperar pelo podcast de Watchmen. Vai esperando. E de resto, excelente podcast. Só faltou a abertura do Freud, mas tudo bem. Teve participação de 3 MDMs: Algures, Triplo e Bugman. Porra, caralho. Nós estamos sendo dominados pelo MDM dia a dia, cara. Daqui a pouco nós vamos mudar o nome do blog pra, sei lá, o Are MDM. É o Sidekicks do mundo, né? Sei lá. Sidekick do MDM é foda, velho. A gente já foi chamado de Sidekick aí nesse mesmo comentário aí. Vamos ter um outro comentário que fala isso, vamos chegar lá. Pois é, não, mas você falou pode esperar aí, mas cara, vamos fazer sim um podcast do Watchmen. Por que não? Porra. Não, vamos. Entra pra fila de coisas que a gente já prometeu fazer. É, não, mas ó, o podcast do Reino do Amanhã fez sucesso, cara. O pessoal curtiu pra caramba aí, teve muitos downloads. Então, se a galera gostou, teremos outros aí no mesmo estilo aí. E o Watchmen é um fortíssimo candidato, né? Se não for... O mais forte candidato a isso. Só que a gente já avisa, a gente vai fazer o um podcast sobre o filme, não é sobre os quadrinhos. Não, aí não, puta que pariu. Aí isso tá de sacanagem comigo, vai, né? Ficar um podcast elegante. Fazem vocês aí, então, que eu tô fora da porra. Outro podcast elegante. Aquela merda, puta que pariu. Bom, vamos seguir aí. O Alixis, ele falou, Firestay a bodega, porque ele foi o primeiro a comentar. Eu não entendi, Firestay, ele quis dizer Fish... Poxa, isso? Firestay, ô Alice, puta que pariu. É, ele deve estar fazendo o curso de inglês nórdico do Change. Do Change. Vamos lá. Ah, mas aí teve no depois que o Michael Wazowski comentou aí, começou uma discussão sobre o pessoal não valorizar o pessoal do Areva, não sei o que lá. Começou uma história aí de, ah não, mas tem o pessoal que valoriza e tal, fazendo uma menção ao Creed, né? E aí, sim. E ao Zenon com o Creed. O Zenon, não, descobrimos que o leitor ouvinte mencionado prefere tiozinhos simpáticos. Aí começou, né? Abriu a porteira, mariquinha, pra poder começar a ouvir. Ele falou, pera que esse blog tá cheio de tiozinhos, mas o foda que o único simpático, aí o Creed comentou, mexe a cadeira com força, ah, garoto. Aí o Creed comentou, né? O Vini é o herdeiro espiritual do Humberto Martins. Aí recitou lá o juramento dos Pink Lanterns e tal. Aí ele falou, ó, a fila pro Zenon andou faz tempo. Agora estou investindo num coroa distinto do Aroeva. Virei um sobrinho em busca de um tiozinho simpático que me ensine que com grandes poderes vem grande responsabilidade, se é que vocês me entendem. É, Vini, agora você tá feito, meu camarada. Vini conquistando coraçõezinhos cor-de-rosa por aí. Já tem um homem pra chamar de seu, Vini. Sim, inclusive o Vini comenta, tô fudido nessa merda. E o Creed prontamente responde, se você cansar, a gente troca, bobo. É compreensível, cara. Não, tava querendo até fazer a 3 aí com o Bolsonaro, né? O negócio tá que tá. Mas o melhor de tudo, cara, puta, foi que o Creed depois botou um coração com o nome do Vini, cara. Ele desenhou um coração no comentário enorme, cheio com o nome Vini, Vini, Vini, Vini, e com o Secreed em negrito no meio, cara, ficou muito foda. Aí ele botou, Vini, deu um trabalhão, mas fiz a sua homenagem pra você, seu lindo. Ai, garoto. É, Vini, Vini, a gente pensou que o Vini só tava fazendo sucesso em bingo, né, cara? Com as tiazinhas simpáticas, agora. Nada, rapaz. Eu... Tá tirando o lugar, tá tirando o lugar do Shazam de conquistador do blog, cara. É, não, mas tá vindo aí o FIC e o. Teremos cenas de... ao vivo desse romance aí, com certeza. Teremos novidades depois do FIC em BH. Ah, garoto, BH vai ser pequeno pra tanto amor. Teremos Alex Mato e Zenon ali pra registrar o momento. É, vamos ver. Tomara que a gente possa ter acesso aos Black Files do FIC. Bom, aí teve mais aqui o Sir Vini, que não é o Vini, é o Sir Vini, nosso leitor, falou que mesmo não sendo muito fã do DC, Reino da Manhã é sendo uma das melhores sagas de quadrinhos de todos os tempos. E pior que ele curtiu essa mais do que Marvel. Cara, com todo respeito a Marvel, eu acho uma saga foda também, mas eu sou mais Reino da Manhã. Não, não é só porque eu sou mais DC do que Marvel, não, mas, cara, Reino da Manhã é foda. Bom. Ah, mas eu prefiro também, porque Marvel ele é mais uma. Ele é revisitando coisa que já foi feita, né, cara? E Reino da Manhã é, sei lá, uma história completamente inédita, né? É, uma história original, né? Que parte de um princípio e que tem até uma crítica dos quadrinhos da época, né? Uhum. É foda. Ah, bom, a gente já babou ovo de Reino da Manhã pra caralho no podcast, né? Vou me evitar agora. Tá, então eu achei o Reino da Manhã uma merda, não entendi porra nenhuma, sou burro pra caralho. Não. Vamos lá. Bom, eu só gosto de ler historinhas do Jim Lee, porque daí eu consigo entender. Porra, não dá nem pra entender, não tem nexo, porra, da história, como é que vai entender? Jeff Loeb. Aí a Nath, né, teve o Duende pedindo pro pessoal descobrir o vídeo da Nath lá fazendo Blastoise, e aí ela falou que tem certeza que algum inimigo dela em algum lugar vai descobrir essa porcaria e enviar o vídeo, e ela vai ter que sair do país. Vai ter que se rebutar. É, e infelizmente isso ainda não aconteceu, Nath. Não que você tenha que se rebutar e sair do país, mas não tivemos ainda o prazer de poder assistir essa obra-prima dos vídeos de internet. Não conseguimos encontrar ainda essa pérola perdida. Esperança é a última que morre. Eu tenho certeza que um dia vai ter aquele livro, os 1001 vídeos que você tem que ver antes de morrer, e vai estar o dela lá. É, e quando encontrarmos, pode ter certeza, a gente vai fazer um momento Areva todo especial pra você, Nath. Com certeza. Bom, o Dr. Manhattan diz que Terra X é maior do que Reino da Manhã. Engraçado, né? Um decenal tá falando isso, ó. O cara usa o Dr. Manhattan e diz que Terra X é melhor. Bom, eu não posso concordar nem discordar, muito pelo contrário, porque eu não li Terra X, né? É dois. É, então, bom. Vamos ficar com a sua opinião aí, Dr. Manhattan. E eu desconfio até poder comprovar. E é aí ele... uma pessoa que usa tanguinha, cara. Então... É, não, tanguinha não, que anda com... Fio dental. Um bigolinho azul balangando por aí, tá? Não, não, mas a grande perda de vergonha na cara do Dr. Manhattan não foi quando ele ficou peladão, foi quando ele começou a usar fio dental mesmo. É, não, puta, aquele fio dental. E agora, hein, Dr. Manhattan? Defenda-se disso agora, hein? Aquele enfiado no brioco tava foda, hein? Tava peladão aí, tudo bem, pelado e caminhando. Pelado agora ainda vai, mas com o negócio enfiado no radicó é triste, né? O fio dental de pernão de destaque de escola de samba é foda, velho. É, pois é, e ele é poderoso mesmo, ó. Ele disse que justamente na segunda-feira ele importou essa parada aí, ou seja, imagino que o Reino da Manhã, né? Isso aí, o cara tem uma visão além do alcance. Thundercat Roll. O Creed disse: excelente cast, seus tiozinhos simpáticos, nunca li Reino da Manhã, e Freud, estou importando essa HQ pelado agora. Eu sou contra isso, tá? Vocês comprem, seus vagabundos, seus malucos, seus filha da puta, seus pirateiros desgraçados. Vamos comprar a porra da HQ, seus viados. Bichas. Eu sou totalmente contra a pirataria, cara. É, eu dei um descansinho de vez em quando, mas deixa pra lá. Não vou em barcos, cara. Eu sou totalmente contra a pirataria. Isso aí, o Jack Sparrow, filho da puta. Bom, o Creed tá falando que o Zenon comentou daquela foto dele, né? Espremido entre dois gigantes no sofá. Aí, da próxima vez me chama, Zé. Eu sou um gigante pra ninguém botar defeito, lembra? Ah, garoto. Aí vamos lá, Diego Diestro. Acho que é comentarista novo, né? Acho que ele nunca comentou aqui. Primeira vez que o podcast do Areva é melhor que dos MDMs. Olha só, hein? Aí veio o Vini falando: acho que você não ouviu bem os outros, então. Isso. Aham. Mas já é no mínimo a quinta vez que os leitores dizem isso. É, cara. Bom, nesse dia nossa competição com o MDM tava bem fácil, né? Porque o podcast do MDM tinha sido um podcast de mais curto, né? E meio nas coxas. Mas, porra, mas o nosso podcast foi bom. Qual é a sua, porra? Dá pra competir pau a pau. O podcast é bom pra caralho, super relevante, rapaz. Pois é, porra, se esconde. É. Chupa! Alice Speakless! Confesso que nunca achei essa revistinha pra comprar nos sebos da maldita cidade onde eu moro. Já as merdas do Liefel, é. Merda é fácil de achar, é foda. A merda em qualquer privado se encontra, né? Pois é. O Gil falou, agora o Gil foi a vingança de Gil, né? Porque ele tinha falado, a gente deu uma trollada nele quando ele brincou que os nossos pods foram feitos nas coxas. E eu falei, não, a gente nunca faz nisso, né? Sempre é nas coxas. E realmente esse tava todo mundo afiado com o assunto, né, cara? E aí ele falou... Depois vocês me falar que os pods nunca são planejados, seguindo uma pauta e coisa e tal. Esse ficou muito bom, realmente, mais um que ficou melhor que o podcast do MDM. Só mostra que o sidekick pode ser foda também. Porra, Gil. Aí, tinha um cara. Começou tão bem. Pô, tá tão bonito o seu comentário, você foi cagado pau no final, né? Puta merda, hein? Lamentável. Sidekick do MDM é foda, rapaz. Pelo amor de Deus. Mas se for. Vamos lá, sidekick do MDM. Quem seria o sidekick do time? Eu e o Algures não contam, né? Porque a gente... Sim, sim, vocês são agente duplo, né? É. Quem seria do MDM o sidekick? Você é um agente triplo, diga-se de passagem. É, triplo, é. Quem seria o sidekick do Change do Areva? Eu acho que se for pelo biotipo é o Rafael, né, velho? Não, mas o Rafael não conta. Rafael pode. vamos fazer essa correlação aí para um próximo podcast, tá? Vamos nomear quem é o sidekick de quem lá. Felizmente eu tô fora dessa, então eu posso zoar à vontade. Ah, e todo mundo vai dizer que eu sou o sidekick do Ultra, pode escrever. Por causa da pinga, né, seu barbado? Só da pinga, barbada. Tudo bem. Vamos lá, digam aí nos comentários, pessoal, quem vocês acham que é o sidekick de quem? Melhor ainda, né, do que a gente fazia. É, deixa o pessoal. Aceitamos sugestões. É, faço uma lista aí. Bom, o Caio disse que tá folheando pelado as edições pra buscar os easter eggs. O Douglas Carvalho de Souza disse que foi o melhor podcast que a gente já fez. Só que aí ele começou uns comentários meio gays, né, cara? Tipo assim, deu pra sentir a paixão de vocês por esta HQ, sentir o quanto vocês sentiram essa história, o quanto ela penetrou em seus corações. Porra, aí não, pelo amor de Deus, você tá no site errado, cara. A gente tem, porra, pelo amor de Deus, o Homo Nerd lá... Depois a gente bota o link do Pink Lanterns ali pra você dar uma olhada, é, pra se sentir mais, né? Pois é, pelo amor de Deus. E o comentário último derradeiro, né, o Horácio Fialor, acho que é Fialor, né, não sei como é que eles se sentem aí não. Fez um comentário muito interessante. Ele falou assim: só escutei os primeiros segundos ainda e já quero falar que o som do Castlevania no começo foi foda. Ou seja, o som do Castlevania, o cara mal começou a escutar, já deu vontade de comentar. O resto do podcast inteiro não serviu pra porra nenhuma. Ele, né? Não falou nada, né, cara? Ele ficou escutando. Não teve mais nada. Não teve mais nada até o final do podcast que valesse um comentário. Puta que pariu, tão bem, né? Escolhemos bem o início do podcast, bom. É, pelo menos os primeiros segundos prestaram, o resto aí já é outra conversa. Não, daí foda-se, né? A primeira impressão é que fica, né? Isso aí. Bom, podcast 64, superpoderes reais. Vamos aos comentários. Começa aí, senhor Moura. Não, vou ler aqui o do Douglas Carvalho de Souza, que botou podcast bem divertido. Pronto, foi a única coisa que eu consegui pensar do podcast pra pôr no comentário. Provar que foi relevante pra caralho, né, cara, esse podcast. Não, o cara pelo menos teve a intenção, tá vendo? Foi assim, pô, vale a pena, eu tenho que registrar que eu gostei, entendeu? Que foi divertido. Não roubou a criatividade, mas o cara registrou a sua opinião aí, bem-vinda. Pô, mandou bem, pô. Sempre, bem-vinda. Comentem, galera, comentem, que daí a gente tem uma noção de que tem alguém escutando isso. É, então, enquanto vocês quiserem falar mal, também fala também, que a gente fica puto, manda vocês pro inferno, mas é bom, é sempre bom ter uma opinião, certo? Nem que seja pra gente ficar puto com vocês. Pra dar esporro no cara que fez a edição, coisa do tipo. É, não, mas a edição tá ficando boa, rapaz. Agora, ó, o Zenon tá afiado na edição agora também, o Marcelo deu uma ausência aí, mas qualquer hora tá de volta. O negócio tá ficando bom. Mas o Marcelo tá de férias? É, o Marcelo tá de férias. Na verdade, o Marcelo ele pediu aumento. E aí a gente tá ainda avaliando se o Z pode assumir de vez a função e a gente pode mandar o Marcelo embora de vez, entendeu? O Z a gente paga com bolacha Maria, daí não tem. O Z é só o cachorro quente, mano. Se o cachorro quente paga o Z. daqueles podrão de rodoviária ainda. É, tem várias pessoas, vocês vão saber mais pra frente, tem várias pessoas no Areva que recebem cachorro-quente em troca de serviços diversos. Bom, deixa pra lá. A gente tinha deixado a pergunta lá, né, do pessoal dizer quais os poderes que eles gostariam de ter e tal, e o Stuart comentou aqui que o poder que ele queria ter é ficar denso. Queria poder aumentar e diminuir quando quisesse a densidade do meu corpo. Já pensou dar um murro na cara de alguém com a sua mão tão densa quanto um bloco de ferro? Ou ficar tão leve para andar sobre as águas e muito provavelmente empurrado pelo vento? Eu ia gostar disso. Pomba garai esse tema. Aí ele fala de um livro que ele esqueceu, qual era o livro e tal. Depois, num outro comentário, ele lembra um livro sobre esse assunto, né? E aí começou uma puta de uma guerra de éguas aqui do Sr. Alex Matos e do Sr. Dr. House. Ainda bem que o Dr. House não é do Areva, né, cara? Porque senão ia ser foda, né? Já basta o Alex Matos pra ter o ego inflado, né? Sim, sim. Começaram a discutir o tamanho da pica mental deles ali, né? Pela quantidade de livros de super-heróis que eles têm na estante. Oh, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Tem a estante maior, né, cara? É, não, eu tenho, você não tem. Ah, mas a minha estante é maior. Ah, mas porra, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não faça uma coisa dessa. Pega mal demais. É, não faz assim que é feio. É feio, é feio. O Beetlejuice falou: podcast número A Idade do Freud. Aí o Zenon, engraçado pra caralho, né? Um cara com um tino, né, de comédia, um tempo de comédia incrível. Falta eu não sei que o Zenon não faz stand-up, cara. Queria é, fazer. Pois é. Falou uma piada incrível que, porra, acho que o pessoal se mija quando lê os comentários. Faltam umas 230 edições para ser o podcast Idade do Freud. Muito engraçado esse rapaz. O Balbi gostou, porque o Balbi curtiu esse. É, o Balbi curtiu. Balbi curte muito, cara. Ele curte muito. Ó, se vocês querem fazer a alegria do Balbi, comentem em qualquer post do Areva. Ele curte muito quando vocês comentam, cara. É incrível. Mais algum aí, Moura? Muito bacana, do Servini. Muito bacana o podcast. Ainda, não, ainda mais o Balbi, loucão de ácido. Cara, o Balbi, ele nasceu loucão de ácido. É. Balbi, eu tenho a impressão pessoal que ele bebeu a água da placenta e a mãe dele tinha tomado alguma droga, cara. Porque ficou, corre no sangue dele essa loucura de ácido dele. Bom, legal esse papo de poderes, mas o que chamou a atenção foi o papo sobre a mão robô. Faz fisioterapia diariamente com o assunto e acho que os amputados são uma das áreas mais legais e interessantes de se trabalhar. As próteses estão cada vez mais avançadas, existem até protótipos que simulam o tato e as órteses estão cada vez... órteses? O que são órteses? Desculpa, próteses, né? Sei lá. É, eu também não conheço do assunto, então... Pode ter sido prótese que saiu digitado errado, ou órtese pode ser um tipo específico de prótese que eu não sei. Não vou falar merda que eu não sei. Enfim, ele falou aqui bastante sobre próteses, algumas beirando ao exoesqueleto. Não, mas isso é um assunto interessante pra caralho, esse assunto, cara. Ele tá evoluindo pra cacete isso, cara. É, o principal problema no país é que o custo que inviabiliza o processo, e é com isso que a gente tenta trabalhar, tem como improvisar algumas coisas até com o jornal. Segue o vídeo de um trabalho de um colega meu que saiu na Record. Aí tem aqui o vídeo, e daí quem não assistiu, é bem interessante voltar ali e dar uma olhada nesse vídeo. É, esse é um assunto muito legal, cara. E eu me lembro, cara, de uma revista dos Novos Titãs, cara, que mostrava o Cyborg servindo de exemplo, né, de herói, justamente para as crianças que usam próteses, né, que precisam usar próteses e tal, né. E aí, nunca tinha pensado nisso, né? Achei uma sacada muito legal da revista, né? Que realmente seria um símbolo para aquelas crianças, né? Com certeza, né, cara? E é um trabalho super importante que esse pessoal faz e o quanto tá evoluindo, né? Uhum. Pena que ainda é, como o Servini explicou aqui, o custo que inviabiliza, às vezes, de se tornar mais popular, né? Mas é bem interessante isso aí. É. Esse assunto. Esperamos que, como tudo, a tendência com o tempo, o custo baixar e as coisas se tornarem mais acessíveis, né? É isso aí. O Gil falando aqui do tiozinho que tem um poder lá de só olhar para as pessoas e detonar. E o Vini mostrou até o vídeo do dia que esse tiozinho foi detonado. Acho que a gente já falou disso naquele podcast de artes marciais, né? Que inclusive teve a participação do Réu. E o Vini até pergunta aqui, por acaso ele era simpático esse tiozinho? O que me leva a crer que o Vini, ele gosta de tomar bullying, cara. Não, o Vini agora ele realmente ele assumiu esse codinome de tiozinho simpático. Ele vestiu a camisa e vestiu tanto a camisa que só vai tirar a camisa quando estiver embriagado do lado do Creed. Sim, dizem que quem vai tirar a camisa vai ser o Creed. Ele vai tirar a camisa e vai mexer a cadeira, isso aí. Exatamente. Bom, o Gil comentou também dos poderes dos pastores, né, de convencer as pessoas a fazer várias coisas e tal. Então, é, isso daí é um assunto mamilos, polêmico, e não vamos entrar nisso no momento, tio. Já falamos, já, a gente já fala merda demais de religião. Todo podcast a gente fala de religião, né, cara? É uma merda isso, né? Então... É inevitável, cara. Não tem jeito, cara. Você vai fazer um podcast sobre, sei lá, cadeiras quebradas, vai cair em religião. O assunto do podcast de hoje vai ser sobre a evolução dos chinelos. Pronto, vai falar mal de alguma coisa de religião. Em algum momento foi falar de religião. Puta, é foda. O que mais? O Servini falou que queria ter o mesmo poder do Jesse Custer, né? Mandar quem quiser se foder e ser atendido. Um tal de Thiago Moura disse que dinheiro, isso também resolve esse problema, né? Sim, dinheiro é o maior superpoder que tem, cara. O Batman e o Tony Stark são os caras que têm o maior poder ali da DC e da Marvel, cara. Pois e é. O mais legal é que o único superpoder de verdade, tá ligado? Que existe na vida real. É, e aí eu não entendo por que aquele filho da puta daquele Lex Luthor fica invejando o Homem de Aço, né? O Superman, né? Tá com tudo, cara. Pô, vai. Toma no cu, vai fazer que nem o Pica-Pau. Mulheres de iates, carros, mulheres de iates, carros. Tá ali preocupado em derrotar o Super-Homem. Cara, essa inveja é por causa do cabelo, cara. Com a sua grana, você compra o cabelo de quem você quiser e bota na sua cabeça, meu irmão. O senhorzinho Malta ali tinha um armário cheio de peruca, cara. Era feliz pra caralho desse jeito. Ah, Lex Luthor vai tomar no cu, vai. Bom, seguindo frente. O Vini reparou, né, que o Babu tá curtindo demais todos os comentários e tal. E o Bob foi lá e curtiu o comentário dele. Curtiu o comentário dele. E pra fechar, o Caio aqui, né, falou assim, ó. Não é incrível, mas um poder que seria bacana seria parar o tempo. Há uma infinidade de coisas a se fazer com o mundo parado. A maioria impublicável. Ô, Caio, o que você tá querendo fazer, hein, bicho? Cuidado, hein? Ou melhor, cuidado todo mundo aí, né? Porque se o Caio ganhar esse poder, fodeu, né? Literalmente. Ah, galera vai ser bulinada foda. É, isso daí. O Caio, o homem que quer parar o tempo. É, isso aí prova por que não existem superpoderes na vida real, né? É, senão a gente tava fudido literalmente. Uhum. Bom, é isso, né? Chega, né? Agradecer. Chega de comentar, pelo amor de Deus. É, puta que pariu, eu estouramos o paciência de geral aí. Bom, agradecendo a todo mundo aí que não teve seu comentário lido, é porque comentário pra cacete, realmente não estamos ficando famosos, vários comentários, às vezes da mesma pessoa várias vezes, mas tem muito. Bom, assuntos da semana, não tem acontecido porra nenhuma de relevante, né? Disse que... Só morreu o Steve Jobs, né? É, um cara aí morreu, teve um amigo do Moura que né, diz que pediu demissão. Foi. Merdinha, né? Nada de realmente importante pra gente falar, né? Não, a gente vai falar de Steve Jobs assim, né? Tudo bem, o cara era foda pra caralho e tudo mais, mas porra, velho. Eu não aguento mais olhar no Facebook e no Twitter galera botando as palavras de Steve Jobs como se o cara fosse tipo um Dalai Lama, tá ligado? Morreu, virou Deus, né, cara? É assim. Ah, cara, morreu antes ele do que eu, cara. É, pois é, o cara morre e vira um símbolo maior do que já era, né? Vira um marco. O Silvio Santos ainda? Pô, não, Silvio Santos não, cara. Silvio Santos, diga que o Silvio Santos morreu, eu vou chorar pra caralho. Silvio Santos é um ícone, cara. Você sabe que ele não vai morrer, né, cara? Ele é um robô, pô. O máximo que acontece com ele é acabar a bateria, mas eles carregam ele na cara, tu já pensou, nunca mais você poder ouvir o verdadeiro Silvio Santos gritar, vai pra lá, pô, cara, isso vai ser uma tristeza. O domingo nunca mais... Legal vai ser, se eles fizerem que nem estão fazendo com Steve Jobs, você ficar lendo as citações do Silvio Santos. Puta, cara, que merda, já pensou? Já pensou o Twitter falando do Silvio Santos, sabe, o dia inteiro, cara? O Facebook e tudo. A pipa do Evo não sobe mais tocando na rádio, caralho. Puta que pariu. Silvio não morra nunca, por favor, cara. Você sabe qual foi a última piadinha que largou no programa dele, né? Não. Tinha aquela... Lívia Andrade, né? A gostosona lá que fez a Dona Florinda. Né? Uh-huh. Ele foi contar uma piadinha pra ela e disse, bah, ô Lívia Andrade, você sabe qual é a diferença da comida do pobre pra comida do rico? Aí ela, não sei, Silvio. Ah, então passa uma noite com o Livinha, outra comigo, que você vai ver qual é a diferença. Cara, ele tá muito sem noção, né, cara? Ele tá muito sem noção. Foda-se ligado, ele apertou o botão do foda-se, travou lá no fundo. Ele sempre foi sem noção. Mas com a idade tá ficando cada vez pior, cara. Meu Deus do céu. Ele é demais, cara. É o maior ícone da televisão brasileira, né, hoje em dia. Não, não há dúvida. Isso é mundial. Isso aí, isso aí. Todas as honras da senhora Silva. Oi! Bom, mais alguma coisa, mano? Acho que é isso aí. Fecha a conta e passa a régua, né? É. Bom, isso aí. Vamos tomar uma aqui. Feliz dia das crianças passado aí pra todo mundo, né? É, não, já foi. Mas feliz dia da criança retardada pra quem tá comemorando só agora na sexta-feira. Meus para-choques a todos. Até a próxima. Até o próximo. Ah, não, eu queria fazer um comentário também aqui pra deixar a galera com inveja. Assim, quem tá ouvindo aí o podcast em casa, sozinho, Forever Alone, nesse sábado. Só pra avisar pra todo mundo que eu tô na Oktoberfest de Blumenau enquanto você tá ouvindo isso aí, tá? Que filho da puta. Que desgraçado. É isso daí, é o Areva sempre, né, ajudando a autoestima dos seus ouvintes. É, isso aí, bora. Parabéns, tá? É. Vou beber uma pra vocês. É, isso aí. Então tá então, né? Até o próximo e... Diga aí, Moura, fecha você hoje aí. Grita um Areva aí. Whatever. Pensar que esse podcast ele poderia não ser gravado porque o nosso formado historiador aqui, o senhor Alex Matos, formado numa das melhores universidades de São Paulo, resolveu brincar com o seu taser elétrico e quase ficou paralítico. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. O bagulho funciona, doeu. Não sei o que foi pior. Não sei o que foi pior. O choque ou o susto, mano. Porque o bagulho caiu na minha perna e... Olha o barulhinho, que legal. Olha o barulhinho. Não vai fazer, eu acho que eu descarreguei a bateria na minha perna. Meu Deus. Say your goodbyes, lard ass, because you're already dead.